disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Um dia me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum. Como um dia depois do outro, como um dia comum. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Disseram que as nuvens não eram de algodão. Sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem ocupa o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também tem. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Todo mundo ouve! Show da Tarde! Horas e ponto 17 ponto, vamos agora, notícia na hora certa, oferecimento Super Engenho. Pela saúde, notícia na hora certa, no sinal 5 horas. Nicolás Maduro anuncia fechamento do espaço aéreo da Venezuela. Polícia prende homem por exploração sexual de ao menos 5 adolescentes na região central. Contribuintes poderão saber em até 24 horas se caíram na malha fina do imposto de renda em 2019. Tempo bom em Porto Alegre, agora faz 33 graus. Sexta-feira de tempo seco e calor no estado. Chance de pancadas isoladas de chuva. Cremers informa. O Conselho Federal de Medicina revogou a resolução sobre a telemedicina. Decisão foi tomada diante da reação da classe médica. Nova resolução será elaborada agora com maior participação dos médicos. No mercado financeiro, o dólar em baixa é cotado a R$ 3,74. A Bovespa opera valorizada em 0,60%. Trânsito. Aumentou a movimentação de veículos nos principais pontos da capital. Já tem trânsito lento agora na região do túnel da Conceição e também no acesso do túnel para a Avenida Castelo Branco, perto da rodoviária. Também tem trânsito pesado no trecho da terceira perimetral, próximo a Souza Reis. nas rodovias. A Freeway tem trânsito mais carregado na região de Porto Alegre e Gravataí, mas sem congestionamentos. Na RS-040 já há um pouco de transtorno e lentidão para o motorista, especialmente no trecho de Viamão, no entroncamento com a 118. Com o trânsito, Eduardo Paganella. E agora as informações da chegada ao litoral norte. Também está aumentando bastante o trânsito nas rodovias de chegada ao litoral norte, mas ainda sem nenhum ponto de lentidão nas rodovias. O DAER que está monitorando o trânsito na rótula da Estrada do Mar com RS-407, mas até o momento, com o fluxo ainda tranquilo, o motorista pode cruzar diretamente a Estrada do Mar sem a necessidade de fazer o desvio. RS-030 no trecho de Osório, BR-101 e Estrada do Mar, também com fluxo tranquilo. Com o trânsito, Lucas Abate. Agora, em gaúchazh.com. Carnaval de blocos provocará alteração no trânsito de Porto Alegre neste fim de semana. Começam neste final de semana os desfiles de blocos do Carnaval de Rua de Porto Alegre. Os primeiros se apresentam na Orla do Guaíba, no sábado e no domingo, a partir das 3 horas da tarde. A Avenida Edvaldo Pereira Paiva terá bloqueio até às 11 horas da noite, nos dois sentidos. No domingo, na Rua Coronel Maçô, no bairro Cristal, zona sul de Porto Alegre, haverá alterações em 3 linhas de ônibus, das 2 às 8h30 da noite. A programação completa do Carnaval de Rua em Porto Alegre está disponível em gaúchazh.com. Da redação de Gaúcha ZH, Eduardo Pinzon. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 6 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Pedro Quintana. Se você quer qualidade, preço baixo e não sabe onde encontrar. Super Engenho, o supermercado que é um barato. O supermercado da família Caçapavana. Excelente o atendimento, qualidade, bom preço e a entrega do rancho feita em sua casa sem custo adicional. Você comprando R$50 no Super Engenho, você já concorre a um carro Renault Kwid 0 km. Esperando que venha para o supermercado da família Caçapavana, Avenida Lima e Silva, saída para Lavra do Sul. Super Engenho, o super que é um barato. Super Engenho. Começa nesta quinta-feira a mega promoção de jeans, tênis e meias da loja Por Menos, com muitas novidades e os melhores preços da cidade. Confira algumas de nossas ofertas: calça jeans masculina e feminina de R$89,99 por R$69,99. Calça sarja masculina e feminina por apenas R$89,99. Camisa jeans masculina de R$119,99 por R$99,99. Camisa jeans feminina por apenas R$89,99. Calça jeans infantil de R$79,99 por R$59,99. Tênis feminino casual por apenas R$59,99. Sapatênis masculina de R$89,99 por R$79,99. Tênis infantil de R$69,99 por R$59,99. Kit meia três pares soquete por apenas R$15,99. E tem muito mais. Toda loja em até 7 vezes sem juros no cartão Por Menos. Venha pra loja Por Menos e aproveite. Jeans com qualidade e preço baixo é na loja Por Menos. É imperdível. Peruso no verão, sempre tem promoção. Confira! Leite condensado moça 395 gramas, R$3,99. Antártica Sub-Zero Latão 473 ml, R$2,39. Beba com moderação. Açúcar Cristal Gasparin 5 kg, R$9,48. Leite Longa Vida Ninha Integral 1 litro, R$2,87. Entrecô a vácuo quilo, R$23,90. Agora super oferta. Coração de frango Seara 1 kg, apenas R$14,90. Peruso, prazer em economizar. Show da tarde. Isso mesmo, todo mundo ouve. Esse é o nosso show da tarde para você que tá ligado na programação. Já quase, quase na reta final do programa, né? A gente vai fazendo um convite para você logo mais a partir das 5h30. Nicolas Chaves comanda o seu Pampa na Garupa, né? Com o melhor da música, né, tradicionalista. E você participando pelo 3281-6216 ou pelo 997-07-6853 é o telefone. A gente vai trazendo depois, logo mais, José Augusto, Meu Primeiro Amor. Depois, Barão Vermelho, Pro Dia Nascer Feliz. E depois, Tim Maia, Você Mentiu, né? E a gente, quando retornar dessas músicas, a gente já vai estar encerrando o programa, né? Hoje eu vou ter que sair alguns minutinhos antes aí, né? Tem um compromisso ali, tá certo? Tá? Os nossos amigos ouvintes. Muito bem, nós vamos trazendo agora a fofoca dos famosos, ver o que acontece no mundo dos famosos, né? O que se sucede aí, né? A gente vai trazendo na nossa programação para vocês.